Like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby. his heart. A melhor música. Música 98 FM. Todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira que em todo rolê. Não pode ver o grau que já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém pra carregar. E tem a pegadora que administra beijo. Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão. Quica no chão, quica no chão. Saudade de uma picada iludida, não. Palhaça eu, a emocionada. Pra deixar a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma picada iludida, não. Palhaça eu disse. Já um na frente. frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca até dura 10 minutos meio. E tem a dançarina que até nos modão fica no chão, fica no chão. Senti saudade de uma ficada iludida, não. Aliás, eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Aliás, 98,3 FM. Wake me up inside, call my name and save me from the dark. Bid my blood to run before I come undone. Save me from the nothing of the dark. Bring me to life. Thank you. told me you never fall in love. Playlist 98. Shopping in the Benz, I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went up out of France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH, I'm ready. Você curte ainda na Rádio Kit Move, muito bem! Fechando o bloco com Post Malone do Jaquete, 9h33, eu volto já! A 98 FM toca o que você quer ouvir! Sintonize a melhor! Essa força. 98 FM, a rádio que te move. 98.3 é essa frequência que vai estar junto com você em todos os momentos. Tem, tem, tem. Tem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Tem todo canto tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar o novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem, tem, tem. Tem trabalho e coração. Eu sou Camila Pitanga e eu quero viver. Por isso eu vacino. Diz aí, Emicida. Eu quero ver o Brasil reconstruir nossa vacinação. Tamo junto, Mônica Martelli. Vamos nos unir, gente, no movimento nacional pela vacinação. Eu, vocês, a Nívia Maria e todo o Brasil. Procure uma unidade básica de saúde e atualize sua caderneta. Vacina é vida. Vacina é para todos. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A mais interativa do seu rádio. 98 FM. Em Alagoas, a gente cuida da água, do mar ao sertão. São mais de 60 mil alagoanos beneficiados com novos poços perfurados. Centenas de nascentes recuperadas e mais de 1 milhão de mudas plantadas. E tem ainda novas estações de saneamento. Porque em Alagoas, você sabe, tem água pra todo lado e trabalho do governo do estado em todo canto. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. A Páscoa Mágica Park Shopping está imperdível. De 23 de março a 9 de abril tem oficina de ovos de chocolate aos sábados e domingos e paradas musicais de sexta a domingo. E no dia 24 de março tem a chegada do coelho às 16 horas. Não perca! Vagas limitadas para oficinas. Consulte o regulamento. Siga nosso Instagram. Arroba 98FM Maceió. Tem governo trabalhando. Tem todo canto tá chegando. Ei, o menino. Tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Senhores passageiros, ali embaixo vocês podem ver a Lagoa Manguaba, no município que ganhou o Prêmio Nacional do Sebrae de Cidade Empreendedora, a nossa querida Pilar. Uhul! Pilar também ganhou o Prêmio Destaque Nacional do SUS pelo exemplar trabalho na saúde. À direita, temos a Casa da Mulher. À sua esquerda, o Hospital do Futuro. 70% já construído com recursos próprios. Arrasou! Aqui na frente estão as obras do maior Cristo do mundo, com teleférico e tudo. Ali tem o Complexo Esportivo, nossas escolas que são referência nacional para o Google. E aqui, a primeira escola pública municipal bilíngue do Brasil. Is that wonderful? Yeah! Pilar, 151 anos. Cidade de gente emancipada. Orgulho de Alagoas, modelo para o Brasil. 98 FM. Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Kit rodapé com 5 peças de MDF branco, 2,40 metros por 7 centímetros, R$ 159,90 cada. Tanque Mais Green, 500 litros Aqualimp, R$ 699,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Não perca! Tem governo trabalhando. Tem todo canto tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Breve, em 98.3. Um mix de tudo que você gosta em Maceió. Aguarde. Kit Move. 98 FM. Playlist 98. As mais tocadas. 98 FM. Silence is so loud. Entrevista. Na 98 FM. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.

sintoniza na Rádio Kit Move aqui na capital, no interior, onde você estiver. Vem curtir só as melhores. Fechando o bloco com a Katy Perry, Electric. Vem comigo porque tem informação. 98 News, direto da redação da GazetaWeb.com. Em Maceió, 10 horas em ponto. E finais do Campeonato Alagoano serão nos dias 1º e 8 de abril. Jogos decisivos do Campeonato Estadual 2023 entre Asa e CRV serão em 2 sábados consecutivos. E a proposta do governo federal para ampliação da faixa de isenção do imposto de renda deve incluir até 1.300.000 pessoas, num total de isentos em 2024. Os cálculos são da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, feitos com base em anúncios do governo e em uma nota explicativa que prevê isenção para quem recebe até R$ 2.112. Caso se confirme, a proposta deverá aumentar o número de isentos dos atuais 8 milhões para 10 milhões, um aumento de 15%. Quer saber mais? Acesse GazetaWeb.com. Tudo em um só lugar. 98 News. Direto da redação da GazetaWeb.com. 98 FM. A rádio que toca o que você quer ouvir. Eu amo 98. Você ouve na 98 FM os grandes sucessos nacionais. Os grandes sucessos do pop internacional. O melhor do sertanejo. Escopa morena e derrete na boca igual bombonzinho. O que você quer ouvir? Toca aqui, 98 FM. 98.3 é essa frequência que vai estar junto com você em todos os momentos. Tem, tem, tem. Vem ouvindo, trabalhando. Tem, tem, tem. Vem ligando, tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar o novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem, tem, tem. Tem trabalho e coração. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A mais interativa do seu rádio. 98 FM. Galeguinho Veículos, a sua loja de seminovos em Maceió. São mais de 30 modelos esperando por você. Financiamos em até 60 meses ou em até 18 vezes no cartão de crédito. Vem para o Galeguinho Veículos. WhatsApp 998340533. E siga também o nosso Instagram, Galeguinho _ Veículos 20. Estamos na Avenida Muniz Falcão, número 86, no Barro Duro. O garoto Paulinho é surpreendente. É campeão de robótica, arrasa no skate e fala inglês fluentemente. Mas ele quem foi surpreendido pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades, exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que os pais podem pagar. Faça como Paulinho. Deixe a Clínica SESI surpreender você. Responsável técnico, doutora Geval Rodrigues Doria, CRMAL 1331. facebook.com/98FM Maceió. Tem, tem, tem. Vem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Vem ligando, tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar o novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais mais três creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Atenção! Chegou a sua vez de trocar a parabólica antiga pela digital. Então, se você é beneficiário de programas sociais do governo federal, não perca tempo. Você pode ter direito à instalação do kit gratuito da nova antena digital na sua casa. Não fique sem sinal. Ligue agora mesmo para 0800-729-2404 ou acesse sigaantenado.com.br e peça o seu. 98 FM. Tem governo trabalhando. Tem, tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem. E como tem? Tem mais três creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Confira. Esta é a YS319 em 98,3 MHz. 98. Maceió. Breve em 98.3. Um mix de tudo que você gosta em Maceió. Aguarde. 98 FM. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. Di qué vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. FM. Aqui é bem melhor. Oi. fires on when I look in your eyes. Life was all black and white, but then you came bringing colors and light. I will stand by your side, like every moment you were there in my mind. Hear me out, don't think twice. Now take me back into the colors and light. Colors and light, colors and light. Now take me back into the colors and light. Don't call me up. Música. Música 98 FM. Será que eu já posso 98. You're preaching to the choir, heading on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. If clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to do with. Cause clouds will open up, blue skies are willing. Where you at? Where you at? I love rain every day. Time I dance with you, the money I go pay. For your love, I go pay. It ain't making my DJ song. I feel it for you every day. When you call, run it back on replay. For your love, I go pay. For your love, I go play. You're gonna love this. You can't touch this. 'Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. All the shit to the end of a flashing night. Sexta com muita energia, curtindo só os melhores, com a dona Nicki Minaj. Vamos dar aquela espiadinha agora? Drops BBB 98 FM. Hey, brothers! tudo que tá rolando na casa mais vigiada do Brasil. E a tão esperada repescagem do BBB 23 enfim aconteceu. Fred, Nicásio e Larissa foram os escolhidos para voltarem ao jogo e concorrerem ao prêmio do reality show. Isso mesmo. Durante a madrugada, os novos brothers foram o assunto principal da casa, assim como as informações externas que ambos trouxeram. Fred Nicásio contou para todos, inclusive, uma treta envolvendo Kay Alves, Christian e Gustavo. O médico disse que os três cometeram racismo religioso contra ele e disparou: são pessoas falsas, mentirosas. A Kay, inclusive, inventa mentiras e acredita nas próprias mentiras, completou o médico. Ou seja, voltaram causando, hein, Fred? Se liga, porque aqui na Rádio que te move, você fica por dentro de tudo. Drops BBB 98 FM. Hey, brothers! Warning. 98! O que você gosta de ouvir? A melhor sequência de músicas. Você não precisa de dinheiro para aprender a amar. A 98 FM toca o que você quer ouvir. No meu carro só dá 98. Sintonize a melhor 98 FM. A rádio que te move. 98.3 é essa frequência que vai estar junto com você em todos os momentos. Tem, tem, tem. Tem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Tem ligando, tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo da Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar o novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas, já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem, tem, tem, tem trabalho e coração. A Páscoa Mágica Park Shopping está imperdível. De 23 de março a 9 de abril tem oficina de ovos de chocolate aos sábados e domingos e paradas musicais de sexta a domingo. E no dia 24 de março tem a chegada do coelho às 16 horas. Não perca! Vagas limitadas para oficinas. Consulte o A mais interativa do seu rádio. 98 FM. Colégio Intensivo. Diferente dos outros. Igual a você. Informações 3377-9090. Informa a hora certa. 10h33, bom dia! Seu caminho, sua vida, seu jeito de ver o mundo, seus amigos, sua turma, o seu futuro. Quando tudo tem a ver com você, é mais gostoso, é natural, estudar e aprender. Tem tudo a ver, estudar no Intensivo. Colégio Intensivo, é a sua cara, estudar no Intensivo. Colégio Intensivo, Colégio Intensivo, tudo a ver com o que você quer. Colégio Intensivo. Tem, tem, tem. Tem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Tem ligando, tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar o novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas, já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem, tem, tem, tem trabalho e coração. Siga nosso Instagram. Arroba 98FM Maceió. Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Kit rodapé com 5 peças de MDF branco, 2,40 metros por 7 centímetros, R$ 159,90 cada.

98 FM. Coming back. Where you at? Where you at? Where you at? I wanna slow dance if you're feeling me now. If we don't hold hands, you'll be killing me now. I need a romance, one chance. I just wanna know where you slow dance. I wanna slow dance if you're feeling me now. If we don't hold hands, you'll be killing me now. We need a romance, one chance. I just wanna know where you slow dance. Do you mind if I say it? Just wanna have you around. We take, then we give it. Something lifts us off the ground, baby. No more talk, I don't know what you wanna do with that. If it's good, why you even wanna hold it back? Just work, so I know that there's no going back. Where you at? Where you at? Where you at? I

blazing, cooking coke up for slave masters, bloody apron. I remember having a dream catcher when I was like 10. Set that bitch on fire, all my dreams been coming true since. Hit him with a bye bye, bye bye. You're out, you're mine. I'm out of pills, you're out of line. Stays dark outside, even when it's daytime. Like bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. 98 FM. Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Vê, tá na cara, sou porta de mim. Só não se perca ao entrar meu infinito particular. I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So time, whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. some can heal but this wound. So frequência 98,3. Say it right. que toca no mundo inteiro, você curte primeiro aqui no Playlist 98 FM. Até 1 da tarde tem só as melhores. Fechando mais uma sequência com Nelly Furtado. Vem comigo porque tem informação. 98 News. Direto da redação da GazetaWeb.com. 11-1 em Maceió. E a primeira mostra de cinema de Pilar promete movimentar a cultura na cidade. O evento gratuito ocorre entre os dias 23 e 25 de março. E o consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados, encerrou o primeiro bimestre em alta de 1,44%. Na comparação até janeiro, houve recuo de 2%, atribuído ao menor número de dias em fevereiro. Na comparação com fevereiro de 2022, houve alta de 0,95%. O resultado contempla os formatos de loja tacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, minimercado e e-commerce. Essas e outras notícias você confere agora em GazetaWeb.com. Tudo em um só lugar. 98 News. Direto da redação da GazetaWeb.com. 98FM. A rádio que toca o que você quer ouvir. Você ouve na 98FM e os grandes sucessos nacionais. Com você é mó paz, bom que seja. Os grandes sucessos do pop internacional. Beautiful, beautiful love, love, that's who you are. O melhor do sertanejo. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. 98. O que você quer ouvir? Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar um quadro. Toca aqui, 98FM. 98.3. É essa frequência que vai estar junto com você em todos os momentos. Tem, tem, tem. Vem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Vem todo canto tá chegando. Ei, o menino. Aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem, tem, tem. Tem trabalho e coração. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A mais interativa do seu rádio. 98 FM. Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Cabo flexível 2,5, rolo com 100 metros, CIL, R$169,90 cada. Furadeira e parafusadeira de impacto à bateria 12 volts, Bosch, R$699,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Não perca! Leroy Merlin. Chegou a hora de se tornar o líder do amanhã com o aprendizado do futuro. Na Uninassal, você faz sua graduação presencial com um sistema de aprendizagem inovador, o Ubíqua, e tem seu currículo reconhecido em todo o Brasil. Não perca essa chance de liderar o mercado de trabalho. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 109,00 cada e desconto de até 60% durante todo o curso. Inscreva-se já em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Rádio que te move. 98 FM. Galeguinho Veículos, a sua loja de seminovos em Maceió. São mais de 30 modelos esperando por você. Financiamos em até 60 meses ou em até 18 vezes no cartão de crédito. Vem para o Galeguinho Veículos. WhatsApp 998340533 e siga também o nosso Instagram galeguinho_veículos20. Estamos na Avenida Muniz Falcão, número 86, no Barro Duro. Tem, tem, tem. Vem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Todo canto tá chegando. Ei, os meninos, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem! E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas, já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. 98 FM. João é surpreendente. Toca cavaquinho, distribui sopa para os mais necessitados e é o artilheiro do time de futebol do bairro. Mas ele quem foi surpreendido pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades, exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ele pode pagar. Faça como João. Deixe a Clínica SESI surpreender você. Responsável técnico, doutora Geval Rodrigues Doria, CRMAL 1331. Atenção! Faltam poucos dias para trocar a sua parabólica antiga e não correr o risco de ficar sem sinal. Você que é beneficiário de programas sociais do governo federal, verifique agora mesmo se tem direito ao kit gratuito instalado em sua casa da nova parabólica digital. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF. No Twitter. 98 FM. Maceió. Tem governo trabalhando. Tem o canto tá chegando. Ei, os meninos, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem! E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas, já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Breve em 98.3. O mix de tudo que você gosta em Maceió. Aguarde! Confira. Esta é a ZYS319. Em 98,3 MHz. 98. Maceió. Playlist 98. As mais tocadas. 98 FM. Caught in between, no, haven't seen it all coming, and we had so much in common too. Stay a longer time, you were right. I was lost in our world, no, haven't feel it all coming, and yeah, I'm still running too, away from it all. Rádio 98 FM. Melhor música. Música 98 FM. Thank you. você curtindo aqui na Rádio Que Te Move, Billie Eilish e Tiesto. O que toca no mundo inteiro, você curte aqui, ó. 11h17, sua sexta-feira com muito mais energia. É na melhor. Playlist 98 FM. He's got a quick hand. He won't look around the room. He won't tell you his plans. Got a road cigarette hanging out his mouth. He's the cowboy kid. Jeff found a six shooter gun in his dad's closet. In a box of fun things. I don't even know why. But he's coming for you. Yeah, he's coming for you. All the other kids with the pumped up kicks should better run, better run. Outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks should better run, better run. Faster than my kitchen and it's packed in ice. I've waited such a long time. Yeah, the slide in my hand is not a quick pull trigger. I reason with my cigarette. They say your hair's on fire, must have lost your wits, yeah. All the other kids with a pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with a pumped up kicks, you better run. FM, aqui é bem melhor. Mário Fernandes, Matheus e Calma. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando, olha eu beijando. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Eu juro que eu não corro mais atrás. Assim ó. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. É o base que um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta. Ei. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é quem sabe guarda a fortaleza. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando, olha eu beijando. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Mais. Olha eu assim, ó. Olha eu correndo pra casa do

Pilar também ganhou o Prêmio Destaque Nacional do SUS pelo exemplar trabalho na saúde. À direita, temos a Casa da Mulher. À sua esquerda, o Hospital do Futuro. 70% já construído com recursos próprios. Arrasou! Aqui na frente estão as obras do maior Cristo do mundo, com teleférico e tudo. Ali tem o Complexo Esportivo. Nossas escolas que são referência nacional para o Google. E aqui, a primeira escola pública municipal bilíngue do Brasil. Is that wonderful? Yeah! Pilar, 151 anos. Cidade de gente emancipada. Orgulho de Alagoas, modelo para o Brasil. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, quarta edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil. Em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. A rádio que te move. 98 FM. Tem governo trabalhando. Tem Orgando tá chegando. Ei, o menino, aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar um novo presídio em Maceió. Tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Breve em 98.3. Um mix de tudo que você gosta em Maceió. Aguarde! Playlist 98, as mais tocadas. 98 FM. I guarantee I gotcha. I've been craving for your love. Can't see nobody but us. So high. See you from across the room. Make my way over to you. I'm tripping over butterflies. Oh yeah. Baby, I don't really mean to rush, but I'ma really need your touch if I'ma make it through the night. I got the mind, tequila sunrise. Come and take a shot of me, I gotcha. I don't know how to say this. All the songs on your playlist. This feeling's so hard to explain. I don't even know how to talk right now. It's I need your cut right now. I want you to hear me. Baby, you succeeded. Got a craving, baby, can you feed it? Take a trip on the moonlight. Follow me to the sunrise. Every day, every night. Hey, come with me, don't think twice. Oh yeah, baby, I don't really need to rush, but I'ma really need your touch if I'ma make it. Take a shot of me, I gotcha. want you, you need me, you're mine. I'm your moonlight, you're my sunrise, babe. I guarantee I gotcha. Moonlight, sunrise, baby, come be my starlight. Programação do rádio 98 FM. Hoje eu só quero nós dois e uma casinha na praia, um violão bem velho e uma rede estirada, porque quando estou com você só quero teu abraço, teu beijo e o sorriso mais lindo do mundo. Me abraça, me beija, o mar tá aí para nós dois. Vamos mergulhar de cabeça, o resto a gente vê depois. Vamos brindar, lá lá. Só quero nós dois e uma casinha na praia, um violão bem velho e uma rede estirada, porque quando estou com você eu me desligo de tudo. Só quero teu abraço, teu beijo e um sorriso mais lindo do mundo. Me abraça, me beija, o mar tá aí para nós dois. Vamos mergulhar de cabeça, o resto a gente vê depois. Vamos brindar, lá lá, vamos brindar, vamos brindar. FM, aqui é bem melhor. Am I waiting for sun? Am I waiting for sun? Now? Am I waiting for sun? Am I waiting for sun? person says, and they don't lie. And I feel tired, just pass me by. So tell me now, I need to know. Bom dia, bom dia! Se eu quitasse a boca

thing, say don't worry, I got it. And everything she got, best believe she bought it. She gon' steal my heart, ain't no doubt about it, girl. You're everything I need, said you're everything I need. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. FM, a rádio que te move. Always be there for me, always take care of me. Always my therapy, always prepare for me. Always transparency, always prepare for me. My heart beats slower, it calms my storm. Lights up the world now. Burn up the bad vibes. Higher that we go. We can go higher. Lights up the world now. Burn up the bad vibes. Higher that we go. We can go higher. Sequência aqui no seu Playlist 98 com Skip Marley, Jenny. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Eu sou o Cleberson Sen, tô indo embora, viu? Bom final de semana. Depois do intervalo, Alisson Francis assume o comando e continua com as mais tocadas até uma da tarde aqui no seu Playlist. Segunda-feira, a partir das 9 da manhã, temos um encontro aqui, tá bom? Abraço, turma! 98 News, direto da redação da GazetaWeb.com. 11h58 em Maceió, e vereador acusa Bolsonaro de armar PCC e leva invertida de colega. Durante a sessão realizada na Câmara de Vereadores de Coruripe, dois vereadores divergiram, gerando repercussão nas redes sociais, hein, gente?

Alagoas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Breve em 98.3. Um mix de tudo que você gosta em Maceió. Aguarde. Confira. Esta é a ZYS319. Em 98,3 MHz. 98. Maceió. Continua. Playlist 98. As mais tocadas. 98 FM. Agora é comigo. Vim com Alisson Francis. Começando com o Di Ferreiro e Vitor Clay. Intensamente. Eu te mostrar meu mundo. Que o tempo escorre pelos dedos, meu amor. A vida é tão rara. É. Bota fé nas coisas. Isso já diz muita coisa. E se permitir sonhar, tem que ser um mantra. Pra sentir o sol num dia quente. FM, a rádio, que te move. In the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the X, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing. rapping with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, ride to him in your fleet. Whoop, the feel rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2-0-0. Coming real, it's the next episode. Hold up, hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat, hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. 98 FM, aqui é bem melhor. Crazy, I like that, you like that, so let's be crazy. The contact, impact, I want that daily. Our breath getting deeper, deeper lately. I like that, baby, cause I can't get enough. Dice que no le es suficiente, está mal de la mente. Cuando está solita que entre, música para ponerla en ambiente, yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez. Le busco otro trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el check. Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar. FM Maceió. I'm

98 FM. Veio do seu olhar.

fantasy in my head. One more time before I go. Higher powers taking hold. 98. I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio. We love yeah, you. She want that loving, loving, loving, loving. Kiss, kiss, kiss, kiss. Kiss. Yeah. chamam amor. Aquilo que chamam amor. Aquilo que chamam. Outra vez a mesma história. Volta sempre a acontecer. Vai passar de hora em hora. Depois que ligarem a TV, veja sombras coloridas sussurrando em sense around, deslizando na avenida. Veio alheio ao temporal e não. Chamam amor. Aquilo que chamam amor. Aquilo que chamam. Aquilo encerrando o playlist de hoje. Oferecimento, Galeguinho Veículos, a sua loja de seminovos em Maceió. Informações, 998-34-0533. 98 News, direto da redação da GazetaWeb.com. Meu dia 59. Município recolhe 6 toneladas de lixo em Canal do Vergel. Imagens do trabalho realizado na última quarta chamam bastante atenção pela quantidade de dejetos lançados de forma irregular. Olha, a polícia prende jovens com 61 bombas de maconha no Benedito Bentes. Dupla estava em situação suspeita na Praça Padre Cícero, ao lado ali do terminal do bairro. 61 bombas de maconha, imagina só. Olha, Rodrigo Cunha cobra a criação de delegacias da mulher 24 horas. Proposta já foi aprovada pelo Congresso Nacional e está somente aguardando a sanção do presidente Lula do PT. Essas e outras na GazetaWeb.com. Acesse e confira os últimos episódios do podcast Gazeta. 98 News. Direto da redação da GazetaWeb.com. 98 FM. A rádio que toca o que você quer ouvir. Você ouve na 98 FM e os grandes sucessos nacionais. Com você é mó paz, com você é mó paz, bom que seja. Os grandes sucessos do pop internacional. Beautiful, beautiful love, love, that's who you are. O melhor do sertanejo. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. 98. Now I'm embracing. O que você quer ouvir? Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar um quadro. Toca aqui, 98 FM. 98.3. É essa frequência que vai estar junto com você em todos os momentos. Tem, tem, tem. Tem governo trabalhando. Tem, tem, tem. Tem todo canto tá chegando. Ei, os meninos. Aqui tem trabalho de verdade do governo do estado. O governo de Alagoas já fez 48 CISPs e acaba de entregar o novo presídio em Maceió. Tem, tem, tem. E como tem? Tem mais 3 creches cria novinhas. Já são 30 em toda Alagoas. Governo de Alagoas. Tem, tem, tem. Tem trabalho e coração.